necessário aproximar aí dos eixos, de aproximação da 10 ou da 17, ou no caso da 35. Não, da 35 não há problema, ok? Caso necessite aproximar da 10, aí o senhor me informa. Ok, vai permanecer na sua frequência permanente, o Lima Papa Mike. 07 completa ele, é a e chamando Torre 19316. Tá bom, precisa descer a 2000 pés, o 5491. Afirmativo, 5491, 2000 pés, LS autorizado, reporte no lucro de dor. Voltará no localizador, 5491. Voo no 396, número 3, desça para 3000 pés, reduz a 2109. Ok, 3000 pés, reduzindo 2109, voo 396. Lima Papa Mike solicita o cruzamento da 10, prosseguindo para 17. Clear down to 4000 feet, QNH 1019. Clear 4000 feet, QNH 1019, Java Zulu. Alto, eu fiquei. Cortei de preenchimento novamente a autorização. Pesado 050. Cruzar o eixo de aproximação, mas tá visual que o seu tráfego não vai ter interferir, ok? Torre 1, 8, 62, ajuste 1019, né? Bom voo. Afirmativo, só mais um instante e autorizo o pouso. Tá vendo, Brito? Mike livrou 1-0. Mike é com o Delta livre acionado. Golo 07 em pouso autorizado, pista 10, 140 com 14 nós. Em pouso, pista 0, gol 1-07, 140 com 14 aqui. Sai, Delta 3-1-5-5 com a pista. Vitor correto, ajuste no 019. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Solo controlado. Passará no controlado, Lima Papa Mike. O 340. Saída da El, Leda, pós-Leda, Hildes. Decoda 1-0 com a primeira curva à direita. Responder, 5-0-06 e o controle Salvador 1-20-8. Mutan 3155 autorizado Guarulhos, nível de voo 340, apenas o 44. Decola da pista 1-0, com curva à direita, nada El, da El Leda, Leda Hildes. 500-0 transponder e controle Salvador 1208, é o TAN 3155-09. Tá 3155 correto, então, 1-09. Chama pronto, 3155. Voo 396, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele, sexue, reporte do presidão. 2000, Gona 396. Web 657, 5729, identificação na chegada Bonf, desça para o 060. Mono 807, aos 25, direita, 121, no décimo 9. The Spacey maintain press heading. The limit is the localized course. Maintain press heading. Limit is localized course. Descend 2000 feet, that's 12021. Golo, muito boa tarde. Reduzindo agora para 2109. Então, 3.000 pés, reduzindo 2 anotando. Ele é sexo e chama torre 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado, boa tarde. Portugal 021, to intercept the localized code, turn left heading 130, report established. Left heading 130, to intercept the localized, report established, Portugal 021. 3217, vai tomar dar sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Pro limite ao lock, 3217. Voo no 807, próximo direto. Voo no 807, mantenha a direto. Já mantenha a direto, voo no 807. Vamos, 807. Mundial de descida, felicita totalmente descida, 0,5, o ajuste da central. Estão modificando o da presente? Confirmo, confirmo. Sim, modificando as ondas para 21. Foi modificada a zona 829, prossiga com referência visual de 5.500 pés, o altímetro 1019, Lima Delta Kilo. Delta Kilo autorizado, 0,5, 019, é o altímetro, 0,5. Pousando a 0, pousando a 3, 6. 37, está autorizado, 08. Quem pode conseguir 08, Guilherme? Guilherme, 08, bom, 5491, autorizado cruzar alfa, quilo, bate 3, posição 05, eu tenho transferenciador, pode lá. Quilo, bate 3, 541. Vou livre acionar, bate 4, chama táxi. 9 na chegada Bonf, prossiga para 3.000 pés, o altímetro no 019. Altímetro no 019, 3.000 na Bonf, 019. Portugal 081, estabelecendo o localizer. Portugal 021, complete procedure, call tower on 18.6. Complete procedure, tower 18.6, Portugal 081. 317, prossiga para 2.000 pés. Então, perto, 3, 2, 1. Portugal, Portugal, Portugal, 0, 2, 1, left, 1, 0. Estabilizado. Esquerda no 3, 0, reportar a estabilidade, 3, 2, 1. Assine o Bush, expecta a lá em frente, Portugal, 0, 1. Condições de alinhar e decolar sem parada, Mike Eco Delta, prefere manter na cabeceira? Decola 17 sem parada, vento 120 graus, 14 nós, Mike Eco Delta. cuidado da copiou. Mike, Eco Delta copiou autorização da torre? O 396, Paulo 31, libera direita, 121, decimal 9. 219, 1396. Mike, Eco Delta na escuta? Se possível, o Mike, Eco Delta vai decolar. Corrigido, vai levantar a decolagem só a partir da Taxiway Quebec. Solo Salvador, uma boa tarde, vamos transmitir. Solo 396 da Taxiway Alpha, chamei da Juliette. Alpha da Juliette, vamos transmitir. Paredes 2263, a identificação desse mantém 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, pode voar na frente do TAP. Aguarde. Aguardo. Estabilizou 3217. 3217, complete a aproximação e chame torre 198, decimal, meia dúzia. 8-6, até já. Ok, Tiger, 5-8-1. Disclose land runway 10, wind 130 degrees, 15 knots. Eco Lama Ramel 10, Cruz 081. Salve, Salvador, boa tarde. Golfing de hotel. Golfing de hotel. Estou sua ligação para rebote da Ponte 10, para rebote da Baixo 11, número 12. Portão 10, do pátio 1 para remota no 2? Positivo, remota no pátio 1 no número 12. Bem, chegou o fim de ação, está autorizado. Quem está autorizado, reporta a perna, vou fim de ação. CN, sistema box, obrigado. P5729, nível S, separa 2.000 pés, permanece em 19 altímetro, informe estabilizado no curso do localizador. Certa linda, já é estabilizado, era nada. Cruzeiro 21, on the ground at 33, after you vacate the runway, call ground 121.9. I'll be 121.9 after vacating the runway, Cruzeiro 21. Nós mantém o ponto de espera da 1-0. Torre, da 3-2-1-7, baixada e travada. Mike, Eco Delta decolou 3-4, controle 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0. Mike, Eco Delta tá na escuta da torre ainda? É, Salvador, ground, eu vou estar left 2-8-1, runner vacated, não. Left 2-8-1, clear taxiway alpha, report before taxiway Juliet. Vou ter que offer, and I got report to the taxiway 021. Golo 396, I'm at posição, ok? Antes da Juliette, tem o tráfico fazendo reporte para remoto 1-2. Ok, vai manter a posição antes da Juliette, Golo 396. Turma com a posição do Golo no 396? É remoto 1-4, porque remoto 1-4 tem o tráfico da companhia iniciando o reporte para remoto 1-2. Ok, vou aguardar aqui. É, queria saber assim, por curiosidade mesmo, se tem algum ajuste que possa ser feito no equipamento para tentar melhorar a transmissão. Passagem 2263, voe direto ETAP, descendo para 3.000 com 1.019 no último. ETAP 3.000, pés 1.019. 149 ali e mantém pistão no zero. Delta, prossegue em condições visuais direto do Manati. Estou me livrando da CTR de Salvador. Controlando 3217, livrando a sua escuta. 3217, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, tá 3217. Estabilizado o estado, espera a nave. Web 5729, complete a aproximação e chama a torre Salvador em 198, decimal 62. 86, aliado. Passaredo 2263, livre aqui, aliás. Desça para 2000 pés, altimetro com 020, informe estabilizado no curso localizador. 2000 pés, livre ILS, reportar no curso localizador. Passaredo 2263. Chamei 6321, pushback acionamento, remota 04. Gente, 6321 vai aguardar, ok? Acho mais 5 minutos. Positivo, tá aguardando na remota 13. R9 decolou os 38, controle 1208. 208, tá. Porto autorizado na 0, vento 120 graus, 159. Boa noite, escada direto Leda. Gol na 649, Fábio mantém 240, gol na 649. Prossegue para remoto no 4. Liga até o blog da companhia rebocando para 1-2, para remoto no 2. Tem prossegue no 4, acessa o blog da companhia para 1-2. Abdala, Abdala, 0-2-1, approaching Juliet. Abdala, 0-2-1, clear. Juliet, gate 1-1, Abdala, 0-2-1. Okay, Juliet, gate 1-1, Abdala, 0-2-1. Então 3217 vai seguir o Portugal 303 para portão 10, portão 10, então 3217. Portão 10, tá 3217, seguindo o tapa. Para 3-1-5-5-0-9 para o pushback de acionamento. Para 3-1-5-5-0-9, 255, aguardar o número 2 no setor. Salve Salvador, Golfinho de Hotel, informando o termo do reboque na posição 12. Cat, Golfinho de Hotel, boa tarde. Cat, obrigado. Boa tarde pra vocês. Eu vou no 012? Afirmativo, tô ciente da Whisky. Boa tarde, identifique, desse mantém o 050 na chegada Mare, vamos no 012. Identificou 050 na Mare, 102 a Gol. Salvador, o Gol 1012. Siga. Autoriza presente o Guar Duna. 5729, solo 42, libera a direita, 121, decimal 9. Direita 209, web 7579, bom dia. Claro. 27 agora, alguém me chama mais um minuto para dar isso aqui? Não. Siga conforme a autorização do solo, após lida, vou e deu. Certo. Certa guarda, depois autorizado por gravação, pode 3, 5, 5, 6, 2, 7. Salvador, uma boa tarde, web 7, 5, 7, 2, 9, está ali, 7. Ok, 5, 6, 2, 7, 7. Fala Salvador, boa tarde, web 7, 5, 7, 2, 9, está ali. Projeto 5, 7, 2, 9, já está aqui de alfa, Silvio, ingresso no parte 3, aponta para o ingresso no parte principal, web 7, 5, 2, 9. Alfa, Kilo, parte 3, já aponta para ingresso, 5, 7, 2, 9. Só no chão na 6321? 6321 no chão, mais um minuto. Aqui tem que ser só o parqueamento do Airbus da Tono 10 para autorizar o senhor. Tá, vou te entregar. Venturno 30 graus, 149, livre pouso. Maravilha. Após o externo, giro base pela direita da 17, obrigado. Bom, 362. Siga, Michael Delta. Firme. Siga livre a frequência e chame o retorno. O STM é 3-2-1 autorizado, que chame para o táxi. Baixou. Salvador é o 3-1. Tem como no 2 no setor que vai guardar o risco do táxi do Avianca iniciando uma remota no 3. Ah, tá, ok, tem previsão, né? Mais 5 minutos? Eu quero guardar o Avianca e o táxi, provavelmente 5 minutos. Ah, não, então tá bom, obrigado. Pra ingresso no PAC 57 da nave. 5729, portão 02, em frente, portão 02. Portão 2, 57 da nave. Base pela direita da 17, baixada de trabalho, parceiro 223, 2263 hoje. Ciente, 120 graus, 129. Livre pouso na 17, obrigado. Salvador, voo 19 do espaço, seguinte da UIM. Voo 924. Solicita autorização para Maceió. Voo 924, está autorizado Salvador, Maceió. Pietro Whisky 58, nível de voo 350, sai da Puca, transição Caju. Responder 5437, controle Salvador 120.8, decolando a 1-0, primeira curva esquerda. Autorizado Salvador Maceió, para o tempo 58, nível 350, sai da Puca, transição Caju. Responder 5437, controle 120.8, decolação 1-0, curva esquerda, voo 924. Qual é a atenção do voo 924? Estabilizado no localizador, autorizado a descida para 2.000 pés, ajuste 1019, o gol 1012. Três Passaredo, Solos 47, libera a esquerda, na Lima, 121-19. 219 na Lima, obrigado. 217, obrigado. Salvador, Passaredo 2263, vibrou na Lima. 3263, o calçador está principal, vai manter a posição no através do meia dúzia, ok? Através do meia dúzia, para prosseguir para o pátio 3. Aguardando por novas instruções, reporte para descer. Vai prosseguir, vai manter a posição no dragão de meia dúzia, aqui vai prosseguir para o pátio 3. Sim. E o 35627, solo? Eu tenho o 35627. Ah, já estamos prontos para táxi, com 64 a bordo, autonomia de 4 e alterna Salvador. Fiz ataque, é parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, estou em 1-18-62, ajuste no 020, para prosseguir a retaguarda da Zenca. T7 na sequência do Ocean, autorizado o teste 43 principal em Alfa, então 118, 612, para o ponto de espera 1-0. Série 2263 vai ficar atento ao TR da Trípoli, após a passagem do tráfego, prossegue para o PAT 3, posição 02, atento ao sinalizador controlado. Sobre o da 3, valeu, obrigado, valeu, observando o trigo. Padre 155, autorizado, pushback, finalmente, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 315. Bela, bom, passarela. Abraço, bom voo. Obrigado, tchau. Só pode esperar o próximo. É 321 na linha, mantém 1-0. Segundo 155, total. Ok, nesse ano, no 09, chama táxi, 315. Colagem autorizado no 0, vento 1 no 20 graus no 59.